Lágrimas caem no intuito de apagar sofrimento e leva junto o lamento de quem não tem sentimento. E não consegue se abrir e botar tudo pra fora, pois uma vez escutou que quem é homem não chora. Não sei se hoje estou frio, pois tudo que me atingiu fechou o meu coração e minha mente se abriu e hoje se expandiu. Meu vasto leque de emoções, o meu lamento eu escrevi e eles viraram refrões. Felicidade eu vivi e aprendi que eu não é eterna. Eternidade eu percebi que cabe dentro da tela. Inspiração tem onde sobra pra pintar a mais bela e esbanjar o meu amor no traço de aquarela. Tranquilidade é a chave pro equilíbrio da vida. Sinceridade é o que reflete a lágrima caída. Honestidade é o caminho pra encontrar a saída. Felicidade é a recompensa para a dor e sofrida. Tranquilidade é a chave pro equilíbrio da vida. Sinceridade é o que reflete a lágrima caída. Honestidade é o caminho pra encontrar a saída. Felicidade é a recompensa para a dor e sofrida. Já apanhei muito da vida e aprendi e entendi que os valores reais hoje se tornam banais. Sinceridade já não vale mais. Também ninguém é capaz de buscar o seu caminho pra paz. Hoje sou bem mais sincero após a lágrima caída que me fez entender que quem apanha revida quando o certo é incerto e o aceito é errado. O verdadeiro sentimento é um produto descartado. Eu sempre falo de flores, mas nunca falo de amores. O verdadeiro é um só e eu defendo valores. Florem de todas as cores, existem diversas dores, existem diversos palcos para diversos atores. Tranquilidade é a chave pro equilíbrio da vida. Sinceridade é o que reflete a lágrima caída. Honestidade é o caminho pra encontrar a saída. Felicidade é a recompensa para a dor e sofrida. Tranquilidade é a chave pro equilíbrio da vida. Sinceridade é o que reflete a lágrima caída. Honestidade é o caminho pra encontrar a saída. Felicidade é a recompensa para a dor e sofrida. Lembro que o tempo parou quando a lágrima escorreu e resgatou a inocência que o menino perdeu, que aflora no momento que se conta perdido na solidão do seu leito. Com sentimento dividido, eu tenho um sonho permanente, essencial na minha história. Realidade provisória que não sai da memória. Quando a culpa vem, sinceridade é que escorre. Às vezes lava a alma, isso é que acalma e leva tudo de ruim, que nem o tempo foi capaz de amenizar no momento. Que refleti, olhei pra trás e percebi que omiti pra preservar quem tu gosta. Jamais será a resposta que tu espera alcançar. Tranquilidade é a chave pro equilíbrio da vida. Sinceridade é o que reflete a lágrima caída. Honestidade é o caminho pra encontrar a saída. Felicidade é a recompensa para a dor e sofrida.